Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo, animada por eu mesmo, António Fortes, até às 10 horas. Mais uma vez aqui presente para vos animar todos os domingos de manhã com boa música, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Arco-Íris, depois de uma pequena ausência derivada casos familiares. Mais uma vez, espero que vos encontre ótima e feliz saúde e vos tenho a desejar um bom domingo, cheio de amor, paz e saúde para toda a família. Vamos então à música. Bom dia a todos. Ora, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, meus amigos, é a emissão Cantar do Galo. Cantar do Galo, como todos os domingos. Portanto, é uma emissão que é feita em três partes. Começamos com a primeira parte, que é o folclore, depois conjuntos típicos e terminamos com o fado. Mais uma vez, espero que estejam todos de ótima e feliz saúde desse lado. Bom dia a todos! Muito bem, portanto, o Galo já cantou, são 8 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Vamos então começar com a primeira parte, que é o folclore. Começamos já com uma cana verde de entrada, interpretada pelos Rãs Folclóricos das províncias de Portugal, de Bujanci. Thank you. muito bem, era portanto assim que se tocava há aqui uns anos atrás com o grupo folclórico das províncias de Portugal, de Bojanci. Tocador Seu Domingos Ismael, já não é cá deste mundo, mas é sempre lembrado por um bom toque e a alegria que dava a muita gente. Com respeito ao contador ao Sr. Macedo, também espero que esteja de ótima e feliz saúde. E é assim, meus amigos, um grupo que estava muito bem equilibrado e desapareceu. É pena, porque eu aqui só peço que haja música de grupos, que sejam uns, sejam outros, para poder passar aqui nos estudos da Rádio Arco-Íris. Bom, continuamos com mais. Agora desta vez vai ser um Vira. La FM en couleur. Muito bem, foi portanto uma aparência de uma apresentação do Rancho Acorda-se, Ronda Minhota de São João do Ré, que vieram de escutar. Há aqui mais para ver, vamos a ver. Ora, continuamos com mais música. Desta vez vai ser outra vez as províncias de Portugal. vamos continuar com o Hino da Santa Marta outra vez, interpretado por Rancho Alcorque, Saudades de Portugal. Vamos então escutar. Thank you. tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Muito bem, foi portanto a Chula Velha, a Chula de Viana, pô, não nada de Chula Velha nem Chula Nova, que vieram de escutar, interpretada por grupo folclórico de Santa Marta de Portuzelo. E agora uma pequena desgarrada entre Anjinho e Diana Fraga. Vamos escutar então. Sei que estás desempregada e a vida está ruim, pois olha, até me agrada que vens trabalhar para mim. E olha, não é bem assim, primeiro deves perguntar, não foi para isso que eu sou verdadeiro, para mim vais trabalhar e ganhares o teu dinheiro, mas tu tens que viajar, acompanhar-me ao estrangeiro. Mas eu tenho todo o dinheiro e ele não vai gostar, mas preciso do dinheiro, quero os estudos acabar, e como tu és cavalheiro, minhas viagens vai marcar. Mas vou-te já avisar, com toda a honestidade, que estamos a passar, tu sabes que é verdade, só um quarto vou alugar e estamos em austeridade. Sinto um pouco de maldade, mas a mim ninguém me engana, com toda a sinceridade, no teu olhar te sacana, tu só queres esta beldade e a dormir na tua cama. Tenho um olhar de sacana, mas o meu olhar é normal, e com respeito à cama, alugo cama de casal. Pois assim é ideal, não posso dizer que não, para mim é bestial, ai ter um grande colchão, porque assim durmo à vontade, já que tu dormes no chão. Olha, isso não é bom, e não estás a ter carinho, pôr-me a dormir no chão, ainda por cima sozinho. Mas o que era mesmo bom, era dar do jeito ao anjinho. E olha, deve estar tolinho, por me veres com pouca roupa, sabes que este borrachinho, me acredita, não está louca, para todo serviço. Thank you. Mas és estar a cantar contigo, eu sinto um grande prazer. Se me passas a mão na barriga, sentes o caralho a crescer. Sentes o cavalo a crescer. Ai, Brasil, que tem de ser, que eu sou levada da malta. Olha, Silva, tem de ser, que eu sou levada da malta. Da maneira que tu estás, no ar.

agora continuamos com Manuel Silva com o tema Só Quero Quem Me Sustente. Ah, vamos então ver. Seja de longe ou de perto, Portugal. buscam todos, no caminho encontraram a morte. O velho tinha 90 e a velha 80 e tal. Um dia a velha lembrou-se e disse para o seu Manel. Vamos passar uma noite lá naquele mesmo hotel, onde ficamos os dois na nossa lua de mel. O velho diz tu és louca, mas que é isso que te deu? Vamos para lá e depois que fazemos tu e eu? Ela primeiro não queria, mas a velha o convenceu. Que lindo quarto alugaram e por uma noite inteira. Aquecer a brincadeira. Os dois sentados à mesa, os velhotes frente a frente. A velha até tremia de satisfeito e contente. E o velhote só comia a sopa que estava bem quente. A velhota desbroçou-se sobre a mesa num tremor. Dizendo para o velhote: olha, Manel, meu amor, ainda não comi nada e já sinto tanto calor. Como podes não sentir, diz o velho quando a topa. Põe-as dentro da roupa. Depois desta brincadeira, lá foram os dois para calada. Lá foram os dois para calada, para o quartinho da cama, fechando a luz da entrada. Aí fiquei às escuras e depois não vi mais nada. Ora, muito bem, foi portanto o Jorge Ferreira com o tema Os Velhotes e a Lua de Mel. Continuamos com mais um tema de Manuel Silva. Para ti, meus parabéns. Portanto, para todos aqueles que estiveram de parabéns, é para vocês todos. Vamos então escutar este tema para ti, meus parabéns. No nosso quarto ela é um furacão. Foi

teu gesto que descreve um passado heróico e valente. És das beiras a rainha, o teu nome é nome de povo. És um beirão de andorinha, covilhando és sangue novo. De manhã quando te levantas, tão briosa vais protear, e os ermínios que tu encantas vestem lã para te namorar. Que o pastor nos montes vagueia, dorme à noite em lençol de neve. Não serão dessas longa teia, para o teu bem que de longe te escreve. Covilhã, cidade, flor, corpo agreste de cantaria. Em ti mora o meu amor e em ti nasce um novo dia. Covilhã, és linda terra, és corroca bailando ao vento. Em ti, alva, quando neva, Covilhã, tu és novo tempo. Tão briosa vais protear, e os ermínios que tu encantas vestem lã para te namorar. Teu pastor nos montes vagueia, dorme à noite em lençol de neve. Ou serão dessas longa teia, para o teu bem que de longe te escreve. Logo sinto as amarras desse mar.